Stand up. Stand up. Stand up. Vamos começando mais um podcast com o Caio. Eu sou Alberto Brandão, no de cima aqui do é muro. Bruno Rachacuca, do PK Max Parkour. Boa noite, galera. Aqui eu sou o Conrado, do PK Max Parkour. Aqui é o Pedro sentido. Santigas. E... This is Sparta! Muito bom. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre brutalidade, simplesmente o que faz a galera do parkour a galera do parkour. É, eu acho que vai ser uma hora de programa sobre o Nautra, né? Sobre o Ian, história do Belly. Vamos falar sobre o Nautra durante meia hora. Vamos ver o que vai. Ai, vamos para a leitura dos e-mails. Recebemos vários e-mails. É sempre importante receber o e-mail de vocês. Eu tenho tentado responder esses e-mails aí, dar um retorno pra galera. Quem tem mandado e-mail pedindo ajuda pra alguma coisa e tal, eu tenho feito tudo pra responder de volta. Mas o e-mail que eu quero ler hoje aqui é um diferente, é um pouco diferente. É uma menina, Naomi, ela é de Sumaré, e ela quis contar um pouco da experiência dela com o último desafio, que era de carregar o brother. E ela falou que apoiou um pouco pra conseguir realizar isso. Ela disse que tava fazendo, porque ela viu que não depende apenas da força e resistência, mas que um pouco de técnica também ajuda muito. Você começa a perceber como é melhor carregar um amigo, qual é a melhor forma, etc. E tal, tal, tal, tal, tal, tal. Ela falou que todo mundo riu muito e que ela fez na universidade. Os funcionários da universidade ficaram falando que ela ia morrer, os professores ficaram horrorizados. Mas foi pra ela foi uma experiência pra ficar na história. Uma vez que a, abre aspas, ex-gordinho careca de óculos, estava se superando graças ao parkour. Foda demais. E aí ela fez alguns outros questionamentos sobre alimentação nos treinos, etc. E como eu respondi pra ela, eu tenho o ideal aí, já conversei com o meu nutricionista, de fazer um podcast sobre nutrição aí. Tá ok? E aí vai ficar aí pra, talvez pro próximo ou pro outro aí. E ela agradeceu muito o podcast, que ela disse que tem como ficar ouvindo nas aulas que ela faz lá na faculdade e que é bem interessante. Valeu? Valeu, meu amigo. Bateu, chutou, é gol. Então a gente tá aqui hoje pra falar de brutalidade nos treinos, a galera que inspira a gente aí a treinar forte, treinar pesado. Fazer... Quase não tem deles, né? É uma seleta classe. Uma seleta classe dos 30. No Mas mundo. É, no 30, é 30 no mundo, é isso que eu ia falar. É pouco mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho das coisas que motivam a gente, uns filmes que ajudaram a gente aí a se dedicar, que influenciaram a gente aí. É ter o extraterrestre, fodão. Do caralho. Não só filmes, né, Beto? Mas artigos... Não, tudo isso. Vídeos na internet, tudo. Tudo que a gente pensa pra ser bruto. Escrotidão. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! Cara... Essa semana eu assisti, eu não tinha visto ainda, o videozinho que o Dudu postou do treino Caba Macho. Ah, só. É bem legal, a linha é aquela, né? É, aquilo ali. Aqueles vídeos lá do Obsidian, que eles treinam lá, o pessoal do Northern Parkour, mostrando lower body conditioning, upper body conditioning, né? Que é o treinamento para membro inferior e membro superior. Par de baixo, par de cima. Os vídeos também do Zeno, eu gosto muito de acompanhar. O Zeno eu só não gosto por um negócio. O maluco é forte igual um dinossauro, mas ele também se move igualzinho um. Sabe aquele boneco? Tinha um boneco de comandos em ação e depois veio um super G.I. Joe que era de borracha, que todo era meio Durango. Era. Eu ia até fazer um comentário sobre o Zeno, já tava aqui pensando nisso. Apesar de ele ter a movimentação dessa forma que vocês estão falando, ele me inspirou muito assim, nesses vídeos dele de treino de condicionamento. Quando eu tava começando a treinar, eu via direto. Nossa, eu ia empolgadão pro treino, pra fazer uns treinos de condicionamento. E eu bem animado mesmo. Igual eu falei antes, assim, em outro podcast, não lembro qual episódio foi, eu gosto dos vídeos do Zeno, porque primeiro mostra isso, que o cara é dedicado, e ele é criativo também, bola uns exercícios legais, e da outra vez, pareceu piada, assim, mas é porque ele já tá com 31 anos, acho, sacou? Sério? Caraca, não sabia, não. Então, por isso que eu gosto dele, que eu tinha falado, o cara é da minha idade, identifiquei e tal, porque eu faço 30 esse ano, né? Caraca, Racha, você já 30, vai fazer Racha? 30 anos, velho. Que é isso, mano? Pois é, velho. Já tá com o pé na cova, hein, cara? Achei que tu tava nos 20 e pouquinhos. Tomando cu, vocês não querem não, né? Filhas das putas. Mas então eu gosto dos vídeos dele por conta disso, de ver que o cara treina ainda e tal, mas eu também acho que a movimentação dele é limitada, assim, comparando com os caras fluido igual água, né, que a gente vê. Mas ele é criativo e o cara treina regularmente, sacou? Pra ele faz um bem fudido e eu fico bem satisfeito, exatamente. Ah, beleza. Mas pra te falar a verdade, até sobre, dentro desse assunto mesmo, quando eu tava começando a treinar, e via esses vídeos, chegava inspirado no treino. Pode perguntar pro Beto, eu nem pensava em ser fluido igual água, não. Eu só pensava em ser forte pra caralho, tá ligado? Tipo, esse negócio de ser fluido igual água, eu acho que pelo menos pra mim, na minha mente, veio depois daquele boom em Labaca, né? Pra todo mundo, eu acho, no Brasil. O pessoal, né, começou a pensar mais na técnica e tal. Pra todo mundo não, desculpa. É pra galera nova que tava chegando, acho que foi importante, mas é como você falou, pra gente que pegou essa geração, começou a treinar antes de Labaca, né, vir, a gente tem outras referências, né, que é o Blaine, que é o Yamakaze lá, igual você falou. Sim. Treinar pra ser forte, é o que o Nautra fala e a galera lá segue igual doutrina, né, religiosa, assim, foda. E outra coisa, eu lembro, o Beto deve até se lembrar, eu comentava com ele direto. Eu falava, pô, Beto, se eu não ficar bom no parkour, pelo menos forte pra caralho eu fico, sabe? verdade. A gente dava risada, isso era engraçado. Mas a ideia é essa. Na pior das hipóteses, você vai ficar forte pra caralho. A ordem do dia, novamente, é embrutecer, né, velho? Exatamente. Tipo, chega, agora que já entendemos o Labaque, não sei o quê, e já estamos de saco cheio de ver os vídeos com girinho, que não tem propósito, tá, e aí, de novo, saiu lá, igual vocês comentaram, o pessoal comentou lá no Sodecast lá, que tem o Parkour Literally, né, Luquinhas? Então, tipo, a ordem é embrutecer de novo, ficar bruto e tipo, retornar às origens. Pra mim, sempre foi isso, porque eu tenho pouco talento pra girar e interesse moderado. Então, a minha ideia é ser um Conrad da vida. O meu sonho é ser o Conrad. Eu acho que o sonho do Nautra, do Ian Nautra, é ser o Conrad, velho. Nem acho. Mas o Conrad não tá falando nada porque ele tá na parada de mão aqui, fazendo flexão. O sonho do Ian Nautra é entrar pra Master Conrad Division. Exatamente. Exatamente, mas, né? Exatamente. Exatamente. Mas já que a gente começou falando do Ian Nautra aí, eu quebrei um copo agora. Bicho, quebrou na mão, tá vendo? É isso que tem que ser, cara. O treino é esse. O cara quebra o copo com raiva. Tem que perder a sensibilidade. É só ele falar aí na UTA que ele quebra um copo na mão. Mas falando do Ian aí, do Yamakaze, eu acho que o nosso boom de ser grosso, de falar assim, não, eu vou ser grosso, começou com essa história do Yamakaze voltando aí com geração Yamakaze e a gente querendo treinar pra ficar igual eles, né? Não, aquele vídeo que quando a gente, não lembro quando foi o encontro, acho que foi o encontro em Brasília, que a gente ficou assistindo na Uta lá, e o Santigas, cara, ele pulava da cadeira quando via, olha esse side flip do Nautra, é só na vontade, velho. Na grosseria. Ele salta e obriga o mundo a girar ele, fraga. Tipo, o cara não quer nem saber, velho, grosso. Cara, você que tá ouvindo aí, entra no site do Majestic Force, procura no Google aí. É, vou botar o link. E assiste o vídeo do Ian. Primeiro o cara começa subindo um prédio, mas ele sobe o prédio. Não, ele não, primeiro, você não consegue identificar se ele tá subindo o prédio, porque ele parece um King Kong subindo em Empire State. O cara vai dando uma mãozada e fazendo buraco na parede. Aquela cena é grossa. Tipo assim, você vê. Ou se ele tá trazendo o prédio abaixo, né, velho? Se ele tá. Não, você vê a grosseria na força de vontade do cara, velho. Ele dá um enfiadão nas mãos, assim, lá no fundo, e segura, assim, e tu fala, caraca, velho, vai quebrar uma pilastra dessa. Pra quem tá ouvindo e quer assistir aquele vídeo técnico, onde o cara desbanja técnica com força, né, uma coisa que é delicada, né, assim, o cara sensível. Bem... Esquece, não entra no link. Não entra, não vê esse vídeo. Você não precisa. Mentira, precisa sim, ver porque é foda. Aí o cara sobe a porra de um prédio de uns 20 andares lá, velho. Aí ele termina de subir a porra do prédio, faz um palm spin. Grosso, ele faz um palm spin, né, velho? Ele segurou, ele torceu o rail e o corpo dele, não sei, não dá pra entender aquele. Mais feio do mundo. Mais legal desse side flip que ele manda. É que a gente fica imaginando a situação depois. Na hora que ele tá editando o vídeo, tem um cara... A gente fica imaginando um cara editando o vídeo pra ele. Ele fala, não, esse side flip aí, ó. Pode pôr em câmera lenta aí, ó. Repete e bota em câmera lenta essa porra. O cara pirando. Nossa, que foda. Volta. Põe de novo. Não, aí eu vou chegar no ponto do side ainda. Aí ele sai correndo da porra do palm spin lá. Corre. Faz meia dúzia de coisa lá e entra no side flip. Irmão, ele pula com a vontade. Ele para, o mundo gira, ele volta. Já sai, meu irmão, caindo de lado assim, catando aquele cavaco, assim, raspando a mão no chão. E com sangue na boca. Aí ele sai correndo dessa porra. E vai fazer um saldebrar lá, um cat leap. Saldebrar, assim... Quem deve ter inventado o termo saldebrar deve ter sido os caras do Demacase mesmo. Foi, velho. Porque o que a gente faz é saldemão, sei véio. Lá como é que fala em francês. Mas a gente chega de mão no muro, os caras chegam de costela, velho, chega de sovaco. Meu irmão, mas pior nesse que aí esse o Ian... É pra baixo. É, ele escorrega, tá ligado? Ele chega na ponta do prédio e escorrega pra frente. Você vê que ele não pulou, você vê que ele escorregou, ele errou. Irmão, ele vai de cara no prédio assim, velho, mete o sovacão no prédio. O braço agarrando lá do outro lado do muro, bah! E aí já, meu irmão, já sai, já dá um front flip lá, que puta que pariu. O cara é bruto demais, velho, tu que pariu. Cara, aí falando ainda no Ian, eu lembro de um documentário, logo quando estourou o lance da Osram na Alemanha, teve um documentário que passaram os Yamakaze, etc. E aí tem eles treinando quadrupedia na escada. Aí, não tô lembrado desse vídeo. Tem, velho. O maluco. Aí a mulher vai entrevistar o Ian, velho. O Ian já tava uns 40 minutos fazendo quadrupedal. Bicho com uns como, velho. Parecia uns tijolos no abdômen. Aí a mulher. Mas qual a distância que vocês percorrem fazendo este movimento? Aí ele. Não importa a distância, importa o tempo. Eu vou ficar 45 minutos aqui. Caralho. E, velho. Não, e o bicho respirando, velho. Numa grosseria fazendo assim. Bufando. Ela, mas qual a distância ali? A distância não importa, importa o tempo. Eu falei, caralho, velho, se ela não sair dali, ele vai bater nela muito, velho. Uma cena memorável dele também é no documentário do Yamakaze, no Geração Yamakaze, que ele vai com o prefeito de Lys, lá de Evry, lá no Dame do Lac. Aí ele vai fazer uns movimentos lá no Dame do Lac, mostrar, né, filmar. E nossa, aquele parece um búfalo escalando aquela porra. Irmão, ali foi grosso. Porque você compara, né? Você pega o TF1 lá, você vê o Belly subindo na época de ouro, aquela coisa formosa, Parece um esquilo subindo, parece, né? Parece um esquilo subindo na árvorezinha, velho. Aí chega o Ian, meu irmão, ele sai enfiando a mãozada no dano do lápis. Parece o Taz. Ele manda o Taz odeia água. Aí de cima, assim. Aí manda um rolamentão bem rústico, assim. Não, o rolamento dele, ele parece que ele vai afundar o chão, velho. Ele falou, eu vou amassar essas britas todas. Um rolo compressor, sério, né, eu o rolamento. Acho que pro podcast, o ícone grosseria no parkour pode ficar sendo o Ian Altra. Com certeza. Não, vai receber o prêmio grosseria, né? Do... prêmio grosseria 2010. O concurso. Vocês deviam inventar uma premiação, prêmio grosseria, e ele ia ser o vencedor, com certeza. Sempre. Mas outro cara também que trouxe pra gente essa ideia de fazer a brutalidade, de treinar a força e tal, não sei o quê, inquestionavelmente é o Blaine com o Hell Knight, né? É. O cara descrevia no blog dele por que fazer o Hell Knight, como é que ele fazia, e quando terminou, ele falou dos avanços que ele teve com o Hell Knight, falou, ganhei mais um pé e meio de impulso na precisão, agora eu faço não sei quantas barras seguidas e tá. E falar não compensa, não. Aí você vê a foto do cara. O bicho, depois do lucro, né? Não compensa, não. Imbecil dobrado de tamanho. E aí, por conta dele, a gente fez aqui em BH, tem o Nightmare. Lá em Jundiaí tinha o Jundi Hell. Algum imbecil... Não lembro aqui, de aqui se chamava Peso. Círculo Maldito. Ah, é, em Brasília o Círculo Maldito foi... Círculo Maldito, é. E aí, algum imbecil pro lado do norte ali, que eu não sei qual, fez o Hell Day, que não faz sentido algum chamar esse negócio de Hell Day. É feriado nesse dia? Era um dia santo. Não faz sentido. Era aniversário do Blaine. E aí, eu acho que a outra... Uma outra referência foda que veio sem ser do parkour. Ah, não, falando do parkour ainda, tem os casos que o Thomas contou pra gente do Belly, né? Não, o Belly na época de ouro ali, até 98, 2000 no máximo, ele era o exemplo de grosseria mor da humanidade. Ali ele ganharia o prêmio brutalidade, porque as histórias que contam dele são impossíveis. Tipo, o cara dava a volta em lice de quadrupedal, velho. Ah, mas lice também deve ter o quê? Não chega a 20 km, fraga. Meu irmão, você não dá a volta na pracinha da Liberdade aí de quadrupedal. Não, a gente faz isso mesmo. A gente faz 4 voltas. De frente, de costas, de lado e de outro lado. Mas, lá lice não deve ter o quê? 20 mil quilômetros? 20 quilômetros de coisa? Menor que o Bi. Moleza, dá pra fazer em quê? 8 horas? Tá louco. Tem, né? Também os mil landings do martelo do Dame do Lago. Do martelo. O Maurício daí de Brasília também tentou um negócio desse e deu igual, foi? Não, eu fiz mil landings. Vocês são muito espertos. Não, mas pô, foi legal. Não era da altura. Eu queria deixar registrado aqui que eu não fiz isso, não, viu? E o martelo tem 3 metros de altura, né? Tem 3 metros. O que a gente fez tinha... Ah, mas é sinistro. Fazer mil lands corretos de 1 metro de altura pra subir cansa pra caralho depois dos 500. Mas depois... O problema é esse, sacou? Subir cansa os braços, você termina com o trapézio zoadíssimo. Mas a gente fazia assim, a gente subia em 2 lugares que eram 2 blocos que tinham o mesmo tamanho. Aí você descia 1, 2, 3, 4, aí subia 5, 6, aí subia. Entendi. O que eu gostei de escutar do Thomas falando do Belly foi aquele muro lá que tem 1 quilômetro de distância lá. E ele faz no catwalk, né? Como chama aquela porra? Hanging, né? Quando você fica... Irmão, SDP. Pendura isso, no muro. Isso, SDB e anda walk, pendurado. Cat Leap Walk, saca? E quando o Thomas fez também com ele, que ele ficou lá zoando o Thomas com o Hulk, né? Tirando onda com o Hulk lá. Tipo, você não vai chegar no final, toma aqui um Hulk. E o Thomas puto tentando chegar no final, que queria impressionar o cara. E aí ele guardou a caixa de cookie que o Barry deu, ficou no, na estante dele por mais de um ano lá, tipo, o troféu dele, né? Eu acho assim, não só na parte física, em treinos, termos de treinamentos físicos, mas o Belly sempre foi um cara bem completo, assim, né, na, dentro dessa atividade. Ele sempre foi muito, com a técnica muito apurada e sempre teve o físico 100%. Então, e sempre girou pra caralho também. Então, eu nunca, assim, o cara que acho que chega mais perto, assim, ou talvez, não gosto de fazer essas comparações, mas talvez um cara que seja parecido com ele nesse aspecto de ser completo seja o Ilabaca. Mas o Ilabaca, mesmo assim, eu acho que ele não é tão grosso igual o Belly era. Nesse sentido de ter ideias imbecis e fazer essas, aplicar essas ideias. Exatamente o que eu ia falar. A gente não vê o Ilabaca topando as ideias idiotas, né? É. Mas você vê o cara movimentando, não tem dúvida que ele é o cara, hoje é ele. Não, eu quero que ele se foda, vai dar bunda, não faz mil flexão, se fudeu. Sacou? Foda-se, tipo, foda-se que ele tem a precisão foda. Eu quero ver ele aguentar 10 minutos de barra comigo. O Ilabaca é a versão gay do cara. Lá no Ibira, no duelo dos planches, meu irmão, cadê ele? É verdade, é verdade. Tava eu e Santiga lá, ó. Aí ele deu, eu vou tentar fazer um laché precisão saindo de front flip dali de cima. Ah, tomar no seu cu, então, planche. O Ilabaca talvez seja a versão gay do Belly. A versão emo, né? Como versão a emo. Versão emo. Cara, não tem como falar grosseria sem falar que foram um dos caras mais grossos que, plural metafônico, que já pisaram em Brasília, que foi Mr. Alex Pires. Godlike. É mini crack do Vanderlei Silva. Olha, eu tenho essa foto guardada aqui até hoje, mano. Mini crackzinho. Muita gente me considera grosso, bruto, forte pra caralho, etc. Meu irmão, o Alex Pires me ensinou o conceito de ser bruto. Quando era um projeto de menino, ele virou pra mim assim e fez o que eu fiz com muita gente depois e me deu o livro do Ross, falando, ó, isso aqui é sua bíblia, estuda. Do Ross Training? Do Ross Dynamite, exatamente, o The Underground Guide to the Warrior Train. Ele chegou assim e falou, toma essa porra, estuda isso, que isso é sua bíblia, tudo posso no Ross que me fortalece. Amém. Depois o Beto acabou me passando isso, também me inspirou bastante. Foi logo quando o Santigas veio treinar comigo. Fino. Cara, sem sacanagem, O Alex, ele me ensinou o conceito da grosseria. Eu lembro, até hoje, o menino inocente e o Alex montando o colete de peso lá dele, 10 quilão. Colete pescador. E eu lá olhando assim, pensando, caralho, que bicho maluco, velho. Aí rola o flash, né? Dois anos depois, imbecil, né? Nem dois anos depois, um ano pouco depois, eu com 25 quilos na cintura fazendo barra em casa. Assim, eu devo... Alex é um mito mesmo. Da bruteria pelo Alex Pires. Saudade dele, velho. Filho da puta. Né? Uma salva pro Alex. Famoso Tricepires. Tricepires, né? O famoso Cléo Pires. Mas outro cara bruto também do cenário brasileiro aqui é o Oni. Não, a gente não poderia deixar de mencionar. O Oni é grosso. O Oni é tipo o Belly brasileiro, na minha opinião. Eu só fui conhecê-lo lá em Curitiba, quando a gente foi pra Páscoa lá. Nem lembro se teve algum evento. Acho que foi só isso mesmo. Juntou na Páscoa e conseguimos ir pra lá em 2008, né? E aí eu vi o cara fazendo as precisões longe, mas longe pra caralho. E o Caleb, mesma coisa, assim. E aí aquela coisa que a gente já discutiu antes, acho que até eu e o Santi, assim, falando de como que os locais no Brasil são diversos e cada local é propício para um tipo de treinamento. E aí lá no Sul, os caras surfam pra caralho, então eles têm força na perna pra muito cacete. Equilíbrio. Pulam longe pra caralho. Primeira vez que eu vi o Oni foi lá em São Paulo. Cheguei, cumprimentei e tal, vi aquele tamanho todo lá de braço. Aí eu, caraca, velho, o cara é muito grande, não é possível que ele possa ter um parkour tão ágil assim, né? Aí quando eu comecei a ver ele se movimentar, parecia uma pena, cara. Eu fiquei impressionado, assim, como que o tamanho dele pôde se pôde entrar em contraste com tamanha leveza, saca? Ele é muito bom, velho. Sério, o Oni foi um cara que eu conheci assim, falei, caralho, velho, caralho. É sujeira. Velho, o vídeo dele do treino de força no YouTube, ele botou banca nos gringos todos. Os gringos todos foram pro saco. Olha, eu vou ser sincero, matéria de força e técnica junto, na simetria aí, eu conheço pouco gringo que dá dentro com o Oni, velho. Na moral, vou falar uma coisa agora. Eu não sei quem que fala que o Oni é o Blaine brasileiro, mas na verdade acho que é o Blaine que é o Oni britânico, gringo, tá ligado? Saindo assim da linha do parkour, da grosseria no parkour, eu quero entrar no filme 300. É evidente, era a primeira referência que ia falar. Tipo, Jim Jones, né? Jim Jones, puta merda, velho. Aquilo mudou minha vida de um tanto. Mudou bruto, velho. Foi foda. Fala nisso, eu tenho uma declaração pra vocês. Sabe o que chegou quarta-feira? Quarta-feira passada? Conta. O pneu de trator gigante lá onde eu treino jiu-jitsu. Filho da puta, velho. Meu sonho. Sério, tem lá agora. Eu queria, quero muito, velho. Pneu e kettlebell, velho. Onde você tá treinando mesmo, Beto? Lá na Barreto, no casebre. E aí... A inveja. Não, é porque eu não faço ideia de onde fica. Eu não faço ideia de onde fica, mas eu vou rezar pra cair um raio lá. Mesmo assim. Vou roubar esse pneu. O que acontece? Quanto pesa aquela porra? Cara, eu acho que aquele ali tem 150 quilos. Caralho! Véi, é muito grande aquela porra, véi. Você dá dentro, porque... Beto? É claro, véi. Tomar no seu cu, velho. tá desconfiando da minha grosseria? Não, o pneu tá lá, eu quero ver dá dentro. Dá dentro. Mas é o Jim Jones, cara, no DVD extra do 300, que agora tem a edição dupla, né, do DVD, mostra os caras treinando a galera. Jim Jones, pra que a gente tá falando aqui... É uma academia localizada em Ohio, não Utah, né? É Utah. Em Utah, que os caras não tem espelho, né? Não tem, fica tocando metal o dia inteiro na academia. Não tem espelho. Não tem espelho porque você não tá lá pra se olhar. E você não tem banco. E não tem como você entrar na academia. Você não pode chegar lá e matricular. Tem que ser selecionado. Tem que ser aprovado. E o treinamento é pesadíssimo no site deles, jimjones.com. Vamos colocar no link aí no post. Você pode acompanhar por fotos como é que foi o regime de treinamento dos caras do 300. Uns caras que chegaram magros e saíram brutos, e os caras que chegaram mais gordos, assim, acima do peso. E ficaram trincados. Saíram cortadaço, assim. Foda. Dá pra ralar queijo no abdômen dos caras, velho. Mas aí, sem sair da realidade do Jim Jones, mas passando... Pro filme do 300 mesmo, cara. Aquilo ali é uma puta injeção de motivação, velho. O Leônidas falando "This is Sparta", meu irmão. Eu treinando, eu ouvi aquela porra. É a síntese do filme, né, velho? É. Eu primeiro, treinando que ele, lá no... primeiro que ele só fala gritando, né? Eu lembro que nego do Nerdcast lá tava falando... semana de falar como espartano, tá ligado? Porra, falasse durante a semana, velho. Aí eu pensando assim, eu lá no trabalho, assim, tipo, querendo um café, tá ligado? Falando, "Nisso, me dá um café!" Tá ligado? Babei a porra do monitor. mas... Meu irmão, o nego é muito grosso, velho. Caralho, sério. Aquilo ali motivou. Até quando a gente fez o treino em homenagem ao filme lá, o dos 300, o 300 Precisões. Isso. Que acabou virando 500. É. Mas quando a gente fez esse treino, assim, era muito motivante você lembrar das situações da galera na guerra, trocando porrada, nego bruto, onde a vida dos caras era simplesmente a guerra, sacou? Cara, nego pegava o maluco, ah, o que que você é? Eu sou um blacksmith. Eu, porra nenhuma, eu sou um guerreiro. quando saiu o filme mesmo, a gente abraçou como se fosse uma causa, né, velho? Porque virou uma moda foda no meio do parkour. Foi numa época que tava rolando intercâmbio direto BH-Brasília, vocês vieram pra cá, a gente foi pra aí. E aí teve o encontro mineiro aqui, que a gente fez o Real Night lá, o Nightmare, e aí todo mundo contando e gritando igual uns retardados achando que era espartano. Au, au, assim, o tempo inteiro. Mas só que essa energia é do caralho, né? Se alimentar essa energia em grupo, assim. Porra, isso é foda. É o que faz o treino render, sacou? É a diferença que eu via em treinar em galera aqui em Brasília e em BH e treinar com, sei lá, às vezes em São Paulo com pessoal específico ou treinar quando eu fui... Lembra pra aquele treino lá de Goiânia? Que nego não entrava na vibe, não tinha sinergia. Mas o que que rolava? Quando você tá no treino com a galera, todo mundo junto, assim, aquela brutalidade, todo mundo meio espírito, todo mundo com aquela cara de, tipo... meu irmão, não tô aguentando, mas eu vou segurar porque eu sou macho pra caralho. Sacou? Né, então, tipo, pode crer. Hoje em dia eu aprendi com o pessoal do BOP lá que a gente treina no jiu-jitsu. Um lema muito, muito legal pra isso, que é quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Não, pode crer, velho, do caralho. Não é nada mais, nada menos do que isso. Nego lá quebrado, sacou? A vontade de todo mundo. Você pega o Nightmare que a gente fez lá em BH no primeiro mineiro lá. Irmão, nego no final, só eu, o Conrad, o Racha e o Arteb, eu acho. E outros dois gato pingado lá, terminando a sem precisão depois de correr 8 km, depois de carregar a gente, depois de subir muro, depois de andar pendurado, depois... Meu irmão, depois de muita coisa, quadrupedia... Eram 100 precisões e a gente foi até 150, assim, acho. E a galera ali, eu tenho certeza que todo mundo, eu queria, você queria, todo mundo queria, só o que queria era deitar e sentar, sacou? Tipo, chorar, falar, caralho, minha perna tá acabada, minhas costas tá doendo, eu tô cansado, eu tô com sede, minha mão tá em carne viva. Não, velho, mas a vontade que você tem é essa, que você fala, meu irmão, eu sou homem, filha da puta. Aí tu tá lá. Menino, eu sou homem. Menino, eu sou homem. Menino, eu sou homem. Como sou? Eu acho assim, que vale até a pena contar uma ocasião aqui em Brasília. Uma não, várias, né? De como eram nossos treinos aqui. Tinha uma parte do treino que o pessoal ficava na posição de flexão. Você lembra, Beto? Aí tinham várias variações, né, de flexão e tal, mas aí só saía da posição quando o que tivesse guiando o treino mandasse. Aí o Beto mandava cada um contar uma historinha da vida, assim. Eu lembro dessa fase aí. Isso sustentando na flexão de um braço, sei lá, ou de dois, variava, mas aí mandava contar uma historinha, assim, cada um contar uma história. E sorrindo ainda tinha que sorrir. Ah, é. A gente tinha uma época que tinha que sorrir, tá ligado? Todo mundo fazendo flexão. Se não sorrisse, a gente parava a contagem. Ah. Bicho, é da porque tem que estar feliz, velho. Você tá lá se matando lá, tem que... Você não tá lá... Você tá lá se matando, né, velho? Tá treinando com os companheiros, tem que estar feliz. Fraternização, porra. Você tá lá de menininha... Esse é o capitão. Tá achando que tá em Goiânia nessa porra? Desculpa, pessoal de Goiânia. Eu lembro, o que é isso, Beto? Eu fico lembrando. O neguinho era muito cruel. Eu lembro que tinha um rapaz lá, não vou nem mencionar o nome dele, mas ele às vezes vinha reclamar, falar que não aguentava e tal. Eu lembro que o espírito era tão escroto, assim, tão escrotal mesmo que tipo, não tinha desculpa, assim. Se o neguinho reclamasse ainda, tipo, recebi humilhação, fácil. Saca? Ó, eu vou ser sincero, eu já quase perdi a amizade de Santigas, velho, alucinando numas dessas. Sem sacanagem, eu chegava, foi uma época que eu tava com um foco tão absurdo, tão bruto, eu tava tão nem aí pras desculpas dos outros, a desculpa dos outros pra mim era sempre desculpa furada, eu não acreditava que as pessoas pudessem ficar cansadas. Porra, mano, eu acabei de vomitar, perdi um braço, minha mãe morreu. Foda-se. Tá falando? A frase era essa, velho. quem tá cansado não fala. Não, mas essa situação aí do Beto foi... a gente tava fazendo um treino bem bruto mesmo. E eu comecei a me passar mal mesmo, assim, de querer meio desmaiar mesmo. Aí eu falei, não, vou, relaxa aí, vou dar um tempo aqui e tal. Aí o Beto escrotizou, mano. Quis nem saber, não. É foda, foi mal. Mas você já tá... Mas é foda, porque assim, quando você começa a treinar numa rotina cada vez mais intensa, você começa a esquecer das limitações dos outros, sacou? Você fica antissocial, velho. Tu fala, meu irmão, tu... Chegou um fuzileiro, uns dois brother fuzileiros, velho, os malucos casca grossa que treinava com a gente, velho. O maluco chegou um dia, virou pra mim assim, me chamou no canto e falou, pô, brother, tem como você pegar um pouquinho mais leve? Porque o negócio era... O maluco fuzileiro lá, eu lembro que ele, em uma semana lá, acertou não sei quantos quilos. Da... Ele ficou assustado, largou os treinos e foi fazer outra atividade lá. Não, foi natação, né, velho? Falou que tinha emagrecido e tal. Ele tá caralho. Bem mais de boa. Bem mais tranquilo. Do que meus treinos? Com certeza. Mas aí, velho, só continuando com as historinhas. Aí quando você tá nessa onda de treinar pra caralho, e você quer que a galera siga, sacou? Então assim, eu... Pois é, cara, você fica xiita, né, velho? Então, assim, porque tinha a galera, o core, né, a galera foda. E aí vinha os moda, vinha uns três por dia, direto lotado, 25 negros que descobriram que a gente treinava lá. Meu irmão, teve um dia, velho, que o maluco quase chorou lá, velho. Que eu cheguei, a gente tava fazendo flexão e tal, aí eu olhei pro moleque, o moleque tava sentado. Eu falei, velho, vou ser honesto com você, pelo menos me engana, finge que você tá tentando, para de desistir de você. Se você para, velho, você tá desistindo de você não tá nem tentando, que merda é você? Aí ele, não sei o que, aí ele ficou lá. Aí a gente foi lá pro lance do... A gente ficava na posição de flexão, né? Aí, como era uma fila, ficava um de frente pro outro. Aí a ponta segurava o amigo, dava uma volta, toda no círculo maldito, voltava pra... parava na outra ponta e o da frente saía, sacou? E aí no... É tipo assim, é uma fila. O primeiro que entra, o primeiro que sai... Vai pra trás, vai pro final da fila. Só que dando a volta no círculo maldito, carregando o amigo, enquanto os outros ainda estão na posição de flexão. Ah, entendi, carregando a pessoa. Da frente, tá. Aí depois trocava. E aí eu, numa dessa, tá, né, tal, a gente concentradão lá, suando, igual uns dois porcos lá. Aí eu olhei lá pro finalzão da fila, tá o Malandrilson sentado. Tipo, trocando, nossa, batendo mal papo, sorrindo, sentado, nego, se matando, e o filho da puta sentado sorrindo, velho. Caralho, eu fiquei... Puto, velho. Falei, meu irmão, tu vai entrar na posição de flexão, vai embora do meu treino ou eu vou ter que inventar um apelido pra você? Caralho, velho, acabou. O maluco voltou, não falou um A, nunca mais apareceu lá. Mas esses treinões de condicionamento, assim, são do caralho quando o pessoal abraça a causa, assim. Tipo, porque dá uma energia foda, igual você falou aí do... Como é que o cara falou? Quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Pois é, velho. Lindo isso aí, cara. Porque é justamente o que a gente percebe, né? Quando você tá morrendo e aí não existe... Existe aquela vontade de competir, mas do grupo exatamente, inteiro com o resto do mundo, né? Você quer ser o cara mais forte do mundo porque esse é seu único objetivo ali. Aí você tá morrendo, você vê um cara morrendo e você não fala assim, ó, vou ficar na minha aqui, deixa o cara desistir, eu quero que ele se foda. Você tenta falar com o cara, velho, vamos lá, eu tô dando conta, você também você vai dar conta também e vamos chegar junto até o final disso aí. Tá. Não é nessa educação toda, não. Eu. Ô, filha da puta, não, vamos, velho. Você tá pensando o quê, velho? Ah, vai tirar no seu cu, velho, larga de ser mole. Vai dar medo de bunda, levanta nessa porra aí, vambora. Vamos pra barra. chamar o Kevin Tate, né? Kevin Tate? Aquele... Ah, o aquela, Terry Tate. Aquela propaganda lá. Do... lá. Terry Tate, é. Motivação no trabalho. Mas aí o. é que você acaba negligenciando as outras partes, né? Pois é, e tem um desgaste muito grande também, né? Você não consegue segurar muitos meses fazendo isso. É o que o Blaine falou no final do regime dele lá, só que o filho da puta engrossou pra caralho, né? Ele não pode negar os benefícios. Mas é aquela coisa, se você treina apenas o parkour, né? Tipo, vou treinar dia sim, dia não, todo dia, enfim. Treinar só técnica, você vai ficar forte pra aquilo, foda. E quando você pega força pra treinar, você percebe que você tem uma melhora quando é necessária a força pra técnica, fodida. Só que compensação, você tipo, quando você treina muita força, com certeza você vai negligenciar sua precisão nos saltos de precisão. Vai. Porque você vai ficar mais forte, vai sem acabar passando, né? Tipo, eu quero chegar mais longe. Você perde o controle, né? Quero chegar mais longe e acaba parando de treinar em barra, por exemplo. Você vai treinar, sei lá, em muro querendo chegar mais longe. Você vai fazer a escalada foda, mas você vai perder em outra coisa, né? Tem uma coisa que eu aprendi por experiência própria. Quando eu comecei no início dos meus treinos, a gente aqui em Brasília era muito ficcionado nesse lance do treino físico, ser bruto. E isso era tão forte que às vezes a gente até esquecia de aperfeiçoar a técnica mesmo, sabe? E eu fui aprendendo assim que não vale a pena ficar mais nesse treino físico, porque com o tempo realmente seu corpo não aguenta, sabe? Você vai criando problemas, seu corpo pode criar lesões e tudo mais. Então acho que eu aprendi assim, através disso, que um treino completo assim deve se basear em ciclos, né? Exatamente. Você, em uma época você tá precisando de mais força, então você vai lá, vai passar uma época, sei lá, um mês, dois meses, você vai planejar um treino mais de força e menos técnica. E quando você já tiver com uma força boa, você vai bolar um treino mais técnico e investir em pouca força, porque você já tem ela, né? Então, como você falou aí, o desgaste, né, quando você treina, cria uma rotina de treino de força apenas... Você arrebenta seu corpo muito mesmo, porque eu lembro de o Conrad já chegar no parkour e fazer sei lá quantos planches, série de planches, quando a gente fazia série de barra. E aí, quando eu comecei a fazer mais planches, assim, eu comecei a ter uma dor. Eu falei, caralho, velho, que dor estranha aqui na frente do osso, no ombro, assim. Ah, não. Que merda é essa? Aí eu escutei do Conrad, o Conrad balançando a cabeça assim. Ué, é a dor de planche, né, velho? Você começa a descobrir músculos, né? Tipo, essas dorzinhas, assim. A tendinite de tentar o AC, né? A tendinite é clássica. Barra com um braço, com pegada supinada ou pronada, você vai ter tendinite. Não adianta. É inevitável, né? Você não tem outro treinamento pra você fazer pra você evitar a tendinite. Você vai ter, se você quiser fazer isso, vai ter a tendinite. Eu tenho estudado isso. Eu tenho até uma opinião que muitos educadores físicos aí são contra, sacou? Conge educador físico agora. É. Quase. Que os educadores físicos, eles vão sempre pela linha de balancear o resultado com a meta, né? Você vai ter uma meta, tem um prejuízo e tem um resultado. Eles querem... Eu sou a favor, já, de que você pode... prejudicar um pouquinho a sua saúde, se for pelo caso de alcançar um resultado maior. É o caso que o professor lá da Nutrição Esportiva tá falando, que o amigo dele é triatleta fodão aí e tal, e aí ele foi treinar com um cubano, e aí o cubano mandava ele fazer uma espécie de agachamento com uma rotação no quadril, quando chegava embaixo, sacou? Aí ele virou pro cubano e falou, cara, eu estudei educação física a minha vida inteira, eu sei que isso vai foder meu corpo, eu não vou fazer essa merda. Aí ele virou pro cara e falou, você quer ser educador físico ou você quer ser campeão do mundo? Aí ele olhou pro cara, pegou o peso, agachou, gira pra um lado, gira pro outro. Teve aquele, eu não sei se foi você que falou, Beto, não sei, aquele lance do bacon com a Coca-Cola... Porra, o bacon, meu irmão, o bacon, nunca vi ninguém viciado em Coca-Cola igual o Bacon Man, velho. Ela tomava 4 litros por dia, pô. Por dia. E aí ele parou, velho, secou. É lógico, cara. Imagina quanto de açúcar não tem naquela porra, velho. Sim, só que você sabe a dependência que o bacon tinha dessa porra dessa Coca-Cola. Você sabe que essa porra vicia de verdade. Não é papinho, eu sou viciado em Coca-Cola. O Coca no nome não é à toa. Né? O cara toma 4 litros de Coca-Cola normal... por dia, velho, ele tem alguma... dependência. porra, e há anos que ele fazia isso, ele era gordinho, chubby. Aí do nada o maluco, véi, trincado em prol da necessidade dele, sacou? Do resultado que ele buscava. Mandou bem zaço. E eu acho que, assim, uma coisa importante, com ou sem treino idiota, com ou sem... ou sem brutalidade, o cara tem que ter meta, sacou? E tem que às vezes, se privar um pouco de algumas coisas pra alcançar essas metas. É, mas aí é aquela coisa que a gente sempre fica falando, tentando explicar como é que o parkour pode ajudar outras esferas da sua vida e tal. E é justamente isso, né? Tipo, se o cara consegue entender que ele, pra chegar num resultado, ele vai ter que ralar, vai ter que passar por uma privação e vai ter que investir nisso, né? A gente falando do treino de força pro cara ficar bruto, na vida é a mesma coisa. Se o cara quer chegar no lugar, ele vai ter que assumir compromissos, né? Vai sim. Com qualquer coisa. Eu posso até falar bem um pouco mais resumido aí da minha experiência de vida aí, né? Com essa história de treino. Porque quando eu resolvi que eu ia ser grosso, eu decidi que eu ia ser grosso e ia ser grosso a qualquer custo. Então, assim, eu trabalhava sozinho numa sala, cuidava de um CPD de uma empresa. Irmão, eu treinava, eu ia pro trabalho de moletom, camisa de dry fit e tênis de corrida. Sacou? E eu trabalhava no 10º andar, subia todos os dias, só descia e subia de escada correndo. A cada hora fechava, eu e os meus estagiários fazíamos flexão. Fechava a hora, tipo, 10 horas em ponto, hora de flexão. 11 horas em ponto, hora de flexão. E aí eu juntava os armários, fazia flexão nos armários e tal. Fazia paralela nos armários. E assim, eu dedicava aquilo mesmo, sacou? Eu fiquei muitos anos nessa empresa mal visto, porque as pessoas achavam que eu não tinha comprometimento e tal, mas eu só tava simplesmente focado buscando o meu objetivo naquele ponto. Eu lembro que nessa fase aí, a gente tava falando que pra ficar bom você tem que treinar escondido. E é o que você fazia, tem. Né? Mas o objetivo... Mas a gente... Isso a gente descobriu... O conceito veio de um artigo que a gente leu. Mas a gente descobriu muito isso. Que o segredo dos bons é que eles treinam em segredo. Sacou? Que os caras... Ninguém fica bom. O Michael Phelps não ficou bom nadando uma hora por dia na aula de natação dele, porra. O Michael Jordan não é o maluco, o maníaco que ele é. Um dos maiores atletas que já pisaram na Terra, simplesmente indo pro treino de basquete, ficando uma hora fazendo meia dúzia de arremesso e voltando pra casa e falando, ah não, já fiz meu papel, sacou? Claro. O cara voltava pra casa, pegava a porra da lixeira e nem que fosse jogar papel embolado por duas horas ali, fazer 1000 repetições de arremesso de papel embolado... Ele ia fazer essa porra, porque ele queria aquilo. As pessoas têm que ter foco. Assim. Imagina quantas orelhas o Mike Tyson teve que comer antes de lutar com o Evander Holyfield. Holyfield, não é? E assim, a gente brinca com o Tyson. Eu tenho até que postar esse vídeo do Tyson, cara. Eu nunca vi um boxeador igual o Mike Tyson. Velho, eu nunca vi um cara esquivando igual ele, velho. Meu Deus, eu postei até no Twitter um dia desse um vídeo do Mike Tyson esquivando. Só de esquiva. Eu não vi isso não, mas deve ser o mesmo que eu vi. Cara, impressionante demais. É muito escroto. Ele parece que ele tem sexto sentido, que ele sabe onde o cara vai bater, a hora que o cara vai bater. É tipo aquele Homem-Aranha 1 lá, ele, o cara, quando ele tá esquivando no soco dos caras. Câmera lenta. Muito não. Foda. Sem sacanagem. E assim, o cara não é, e ninguém é bom, ninguém é destaque à toa. Ninguém é destaque em nada na vida de graça. O profissional que é um diretor bem sucedido de uma empresa, ele não virou isso de graça. Ele virou muita noite fazendo relatório, muita noite estudando como ele podia render mais, podia produzir mais. Nem que seja mais. Igual o caso do Michael Jackson, a base da chibatada. É, exatamente. É o que eu costumo falar aqui sempre, que é... Que eu não sei de qual é a fonte, mas eu escutei isso, li isso e propago. Que é o sucesso da noite pro dia demorou anos, né, pra acontecer. É, exatamente. Anos de madrugada aí, a noite pro dia, pai. Então, o que acontece? Nessa minha época, a minha rotina, cara, era... Eu treinava parkour terça, quinta, sábado e domingo. Eu tinha os treinos do taekwondo, que eu ficava... Chegava 6 horas da tarde no taekwondo e saía às 10 da noite. E aí eu pegava o ônibus, ia pra casa, chegava em casa por volta de 11 horas, quase meia-noite. E aí eu ficava fazendo flexão até 2 horas da manhã. E aí foi a época que todo mundo me conhecia como ah, o moleque entende parkour, mas ele é ok. E, caralho, o Beto tá muito forte. Sacou? O salto que eu dei da relação de como as pessoas me viam, sacou? Só. Então, assim, existe uma dedicação que é necessária, sacou? Se você quer alcançar, você tem que saber balancear, tem que... É igual trabalho, cara. Você tem que dormir pouco mais tarde. Mas teve períodos, né, Beto? Teve o período Beto espartano, o período Beto aidético. Sim. Mas porque, cara, você imagina, igual o Beto falou, acordar cedo e correr e trabalhar e vai pro taekwondo e fica fazendo flexão. Você não consegue, seu corpo se adapta, tipo assim, depois de um mês, sei lá, seu corpo se adapta. Não, mas é depois sério. De alguns meses, você tem que te mudar a sua vida. Sim. Senão você se mata, né, cara? E teve uma época que o Beto tava só a capa do Batman, você se lembra, Beto? Eu tenho uma foto dessa época, velho. Eu tenho uma foto sem camisa, assim, que eu olho e falo, mentira. Capa do Batman. Só a capa do Batman. Aí eu... Mas o que rola? É porque eu ia... Os treinos de parkour viraram isso. A gente ia lá pro Círculo Maldito, ficava... Sei lá, uma hora e meia, duas horas... Fazendo exercício. Dava, tipo, 300 flexões. Uma pá de abdominal. Corria, pulava. Fazia repetição virado no capeta. Meu irmão... E era isso, atrás disso. E, meu irmão, e só suor, e suor, e suor, e suor, e suor. E aí foi emagrecendo, secando, e secando, e ficando leve... E aí sim que eu fui aproveitando um pouco mais das técnicas que eu sabia. Porque até então eu tinha técnica, mas não tinha força. Aí eu consegui jogar força pra equilibrar força e técnica. E aí depois voltar a treinar técnica. Por isso que é o que o Santigas falou, tem que ter os períodos. Você treina força, aí você vai precisar de técnica. Você treina técnica, aí você fala, não, agora eu preciso de mais força. Aí você treina força de novo. Aí você, agora eu preciso de mais técnica. Vai ser assim pra sempre. Vai ser assim, não tem como. Mas assim, o que eu acho é, você quer girar, eu giro, eu dou mortal, todo mundo aqui dá mortal, não tem ninguém aqui que não dá mortal, ou que nunca deu. Até o Ian dando mortal com grosseria, pô. Até o Ian Alta dá um mortal na brutalidade. Ainda manda colocar replay em câmera lenta. Moda. Mas assim, você, cada um treina o que quiser, cada um treina o que acha mais legal e tal, mas com aquela visão do que é o quê, de qual é o objetivo principal, de se você for falar sobre, fale, tente passar a ideia imparcial de que parkour é isso, mas eu gosto de fazer isso do meu jeito, dessa outra forma. É, tudo culpa do Belly de novo, né, velho? Ah, pra sempre, velho. Ele confundiu todo mundo. Essa discussão, na verdade, não é de agora, né? É eterna, né? Velho, é eterna. Eu até tô brincando um pouco, sendo um pouco mais grosso, mais zoado aqui e tal, mas é só pra resgatar um pouco do espírito e da gracinha do espírito aí que a gente tinha. Mas hoje em dia a gente é bem mais compreensivo. Eu sou muito mais compreensivo com o que cada um quer fazer, com a visão que cada um tem. Se a pessoa não quiser se matar de treinar, o problema é dele, eu vou. Até porque a gente mesmo vai aprendendo, né, com o tempo. Ninguém permanece claro. Mesmo, assim. A gente vai aprendendo assim, coisas e ficando mais maduro pra algumas coisas. Mas eu acho que o importante de tudo isso é a gente entender... Que o objetivo é a dedicação. É você traçar uma meta e se dedicar nisso. Você falar assim, olha, eu quero treinar parkour, eu quero ser bom nisso. É pegar e falar, olha, eu vou fazer 100, 200, 1000, 2000, 2000 repetições. Porque, cara, eu quero ficar bom nisso. E não tem como ficar bom sem fazer, sem isso. Sacou? Você não vai do dia pra noite na rua e vai ficar bom. Você na festa não vai melhorar sua técnica dormindo, né, velho? É, exatamente. Uma coisa que eu falava, conversava muito com o Thomas, que tem até o que eu falei no começo, que o segredo dos bons é que eles treinam em segredo, o início do artigo começa assim, não existe tal coisa chamada talento. E que o ponto é o seguinte, que você pode ser talentoso até um ponto, e seu talento no início vai te ajudar. Mas se uma pessoa sem talento nenhum se dedicar muito mais do que você... Ele vai ser muito melhor do que você. Dá pra você fazer aquelas duas curvas, né? Do que de onde o talento te coloca logo de início e onde você pode chegar através da persistência, do treino árduo, né? Grandes atletas que eu conheço, que eu convivo, não eram os melhores, não começaram sendo destaque na turma, nunca foram as super estrelas e pela persistência ali, pelo continuar tentando... por muito tempo, acabaram se destacando e virando ícones aí. Os desafios a partir de agora não estão valendo mais camisa. Vamos parar com essa farra. É, eu ainda tô devendo a camisa do de cima do muro do último podcast. Eu vou dar ela, pode ficar tranquilo. Só que eu tô com um problema com o meu fornecedor. Ele mandou duas amostragens erradas já, então... Um cara bom de serviço. Né? Porra, isso que foi renomado, vem de fora. Ô Beto, opa. Eu queria propor um desafio maligno aqui. Tá, o Mestre Conrad vai propor o desafio. Pra quem não faz um OAC, fazer um OAC em quanto tempo gastou pra fazer esse OAC? Quantos dias? Quantos meses? Quantos dias? Semanas? Quantos meses? Quantas semanas? E pra quem já faz OAC, 5 OACs. Seguidos? Seguidos. Não, assim não. Vamos fazer 50 OAC. Pra quem já faz 5. 50 OAC, velho. 25 com cada braço. Eu não faço nem com alternar braço. É, alternando. Não, mas assim, não de uma vez, sacou? Independente do tempo que levar. Igual a gente faz com 50 plantas e tal. Mas 50 plantas você faz numa tarde, né, velho? 50 OAC, né? Velho, se você não consegue fazer OAC, faz assistido com a cordinha do lado, sacou? Sim. Porque assim, a gente não. Você não vai voar do dia pra noite. Esse desafio aí é bem cruel, hein? Sacou? Mas sim, 50. Eu aumentei meu peso, né? Por causa dos treinos de jiu-jitsu. E assim, eu não tô fazendo OAC, eu tô fazendo só assistido, mas eu vou até filmar isso. Demorou, 50 OAC assistido é legal. Quem mandou chamar o Mestre Conde pro podcast agora? Exatamente. Quem, quem já faz o OAC aí, quem tá fazendo o OAC aí de boa, tranquilo, na tranquilidade, faz 50 aí, 25 por cada braço. Quero deixar só claro aqui no finalzinho. Que esse não é o nosso podcast sobre condicionamento físico. Ele é sobre embrutecimento. Que é contrário ao condicionamento físico, na verdade. Mas que depois a gente vai fazer um certinho sobre condicionamento, técnica, periodização, metodologias. Assunto que não falta, né? Exatamente. Então aí depois a gente faz um sobre condicionamento físico. Esse foi sobre embrutecimento. Nosso foco foi psicológico. Isso, é mental aqui, ó. Valeu, galera. Então, queria, valeu demais. Queria agradecer aí a mais uma oportunidade de participar do podcast e esperar aí os próximos. Valeu, um abraço, Santi. Aí pra todos. Valeu, Santicas, por atrapalhar toda a gravação com esse barulhinho irritante que o microfone dele tava fazendo. vai sair toda na gravação, vocês vão ouvir. Mas ficou muito tempo? Ficou. Toda hora que você ia falar, fazia... Ah, velho, eu não sei o que é isso não. Na isso moral. Aí agora! Que merda. Não sei o que é isso não. Ah, foi que eu mexi aqui. É isso aqui, ó. Pô, você tá fazendo o podcast inteiro, velho. Nossa, velho. Foi mal. Foi mal, velho. Bem feito. Fodi o podcast. Ele tá quebrando a mesa dele enquanto grava, só pra... porque ele tem que ser bruto. É igual esse pro copo, né, velho? Mas tá isso. Mas aí, galera, valeu mesmo. Eu sou tão bruto que eu não gostaria de agradecer ninguém. Tchau. Acabou de despedir. Não agradeceu ninguém, tá certo. Valeu, então, galera. Então, seguir a linha do Conrad. Vamos tomar no cu. É, rapá. Um beijo. Um beijo. Esse foi o beijo mandado mais bruto que eu já vi. É. Um beijo. Vamos lançar o cu. Falou. Até a próxima aí. Valeu. Valeu. Valeu.